dois minutos. Ok, ciente. Será, então será ultrapassado então pelo Vitor e da Juliette, ok? Tráfego agora sua retaguarda, porém mais veloz. O Rumba 98, livre LS, desça para 2000 pés com 1013, acusa estabilizado. Tomara estabilizado, desce para 2000, Rumba 98. O Vitor e da Juliette. Tem condições de voar 1000 pés em condições visuais para ultrapassar o Índia de November Alpha? Positivo, senhor. Descendo para 1000 pés. É autorizado ingresso no Interlagos? Positivo. Mantendo separação visual com tráfego, descendo para 1000 pés em condições visuais. Vitor, Índia, Juliette. Controle, boa tarde. Janeiro 63, tudo 1. Tael, Leda Blast, passando 3800. Janeiro 63, 1, contato radar, cruzando 4000 pés agora. Subindo 360 no perfil da El. Afirmativo, confirmando é da El Leda Bilev, o Xanem 3 no quente. Rumba 98 estabilizando. Rumba 98, complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 118.62. Chamando a Torre Salvador 118.62, obrigado. Controle, é o Papatango, Roberto Papatango. Bom dia, Rumba 98. Vem por hoje a Lagoinha. E possivelmente vamos instaurar a vertida da bomba para todos, para lá nos olhos, se possível. Problema para nós. Tomando o senhor, solicita proa de Alagoinhas para em Alagoinhas interceptar a chegada, é isso? É, dá presente fazer o treinamento em Alagoinhas, posteriormente a gente vai se enquadrar na bomba, né? Proa de bomba da de Alagoinhas. Excelente, então proa de Alagoinhas, a minha escuta mantendo 050, o meu papatão. Está presente na Lagoinha, não se escuta, vamos. Índia November Alpha está sendo ultrapassado pelo Vitor Índia Juliette, agora à sua direita. Tem o tráfego no visual? Ciente. Informe visual com o campo, o Índia November Alpha. Ok, aguarde a transferência tua. Azul 4076, contato a sinalização desse mantém 060, chegada a Mari. Controle, o Janeiro 63, o novo pode voar, me deve? Aguarde. Aguarde. Avisou com o campo, Vitorino Juliette. Vitorino Juliette, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre agora, 1862. 186, grato pela coordenação, até a próxima, Júlio. O Rumba 98, marca no externo, trem baixado e travado. Rumba 98, checado, pista 10, pouso autorizado, 140 com 8. Rumba 98, autorizado, pouso. Estou confirmando que o senhor vai efetuar sobrevoo em Alagoinhas e após vai prosseguir na chegada bom, fez? Afirmativo, vai simplesmente sobrevoo em Alagoinhas e posteriormente bloquear bom e interceptar a chegada bom para 1-0. Ok, sente. Então 3191, cruzou 140, chame Recife 1251, alternando 3325. Ativo, chamarei 1251-3325, obrigado senhor, até mais tarde. Vou fazer a 33, chame táxi. Chamaremos táxi. Voltímetro 1013. Poxa, desça para 2000, livre LS, voltímetro 1013. E como que está 2 milhas deslocado à esquerda neste segmento da chegada máxima? Afirmativo, estamos cientes, aeronave não é renave, estamos fazendo o update no momento, desce para 2000, ajustado 2013. E de novembro, visual com campo? India November Alpha. Torre em 18 meia dúzia. Autorização Salvador, muito boa tarde ao FJET 6741, nível 340 para Guarulhos. Gente, o L6741 autorizado, Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50. A decolagem será da 10 com curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bidev, para interceptar a aerovia. Controle 199.8, acione 5176. Mativo, checado de fato, avistado, o vento 140 com 10, pouso autorizado, Julio. Pouso não no 7, Julio. 5-0, decolada 10. Dael, Leda, direto de 10, 5176, o transponder, 19-8, o controle de saída, WebJet 6741. Está correto, 6741, e chame pronto, para o pushback questionamento. Reportarei, muito grato. Quilo sobe, mantém uma centena. Reporte pronto para lançamento. Para o pátio da base. Capitão Correia, não, né? Sim. Capitão Correia? Sim, ativa, ele já está no GTR. Ah, ok, obrigado. Sete Café Quilo, confirma pessoas a bordo? 04, confiado. Direto no solo aos 2-1 para a esquerda. Ou se tiver condições de alisar o táxi, está livre, tem o pátio quase alisado. Estou com o César aí da CFA, para assinar o curso de 3 milhas. Portaria estabilizado, já à vista. 2-1 web, 5-6-7-2-3. Autorizado, sem restrições em TAP até 2 mil pés, ajuste no 013, reporte estabilizado, azul 4076. Para 2 mil pés, sem restrições, 1.013, azul 4076, vai reportar estabilizado. Estabilizou um localizador, pista vista, web 6723. Web 6723, chame torre 1186, bom pouso. 18.6, obrigado. Via corredores Axé e Caixa Prévia, decola da 17, curva à direita, o controle 19-8, a torre 18-6, e o transponder é o 0153. Boa tarde, Torre Salvador, web 6723, aproximadamente 2 do externo baixo travado. Gente, objeto 6723, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Para informação de tráfego, à sua esquerda, alinhado com a pista 17, temos o César 150 já na curva final, não interferirá na sua aproximação. Continue com a liberação. Gente, objeto 6723. Pode? Autorizado o voo local Salvador-Salvador, mil pés, via corredores Axé e Caixa Prego. Decola da 17, curva à direita, controle 199.8, a torre 18.6, e o transponder é o 0151. Ok, então está reautorizado. Corredor forte, 1000 pés, decolando da 17, curva à esquerda. O controle 198, a torre 18.6, e o transponder é o 0151. Chame a torre com acionamento, Alfa Victor Juliette. Webjet 6723, pouso autorizado pistão 0, 130 com 8. Livre pouso, pistão a 0, Webjet 6723. Mais um 4033, observará o pouso 37, o objeto na final pistão no zero, aliás, matei a porta. Índio November Alpha no solo 24, 180 para o Pátio 4, reporte pista livre. Autorizado, Alfa Vitor Juliette, reporte para o táxi. Livre acionamento, chame táxi. Sessão, chame para ingresso. Estou, já te livrou. 723, solos 2000, 121.9. 121.9, bom dia. Bom dia. Salvador, 767.23, bom dia. 723, táxi autorizado via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 76723. Estou em Salvador, boa tarde, ato 4076, 3. A Juliette, o gate é o 04. Descendo via Juliette, gate 04, objeto 6723. Kilo, o meu Oscar, ingresso autorizado, reporte, olhada e pronto. É 3 muro. 50 companhia em acionamento aí próximo ao sideral, ok? Igualmente. 076, checo trem, pista 10, pouso autorizado, 160 com 10. Baixada travada, livre pouso, azul 407. Com 36 azul, decolado 27, 198, bagagem. Para o 4033? Sim, Afirmativo, decolado aos 28, chama o controle 198, então boa viagem. Ok, 198, grato, 4033. Olho Salvador, muito boa tarde, o Azul 4033, mantendo o perfil da Dayan. Azul 4033, boa tarde, contato radar na decolagem, 1620, saída da Dayan. Entendendo, 1960 na Dayan, 4033. Autorizado, chama na interseção para ingresso, Alfa Vitor Juliette. Controle, o Azul 4033, mantém inicialmente a proa 220 para evitar uma formação, ok? Autorizado, 4033. Ok, 4033. Após o desvio, está autorizado o Dael para o Azul 4033, Salvador? Leda. Ok, Leda, vamos desvio 4033. É, só atenta a possível esteira do 190 que cruzou o eixo. Quando pronto, estou 130 com 8. O Azul 4076 no Solas 31, via Fox 1219. Via Fox 219, boa tarde. 41, posição 1, puxa, 6741 na web, está autorizado, chame táxi. Para o táxi, 6741. 20 com 8. Salvador, bom dia, boa tarde, Azul 4076. Gente, Azul 4076, táxi de Alfa, chamamento da Juliette. De Alfa, chamamento da Juliette. Vamos decolar dos 32, 19 e 8 até a volta. Controle, boa tarde, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, boa tarde. No meu pé, corredor axé, mantendo as condições visuais. Azul 4033, chame Centro Recife, 1251, alterna 1-3325, boa tarde, bom voo. Recife 1251-3325, Azul 4003. Azul 4076, mantenha a posição antes da Juliette, seu gate previsto é o 03, vai ingressar pela Índia. A aeronave da Webjet vai deixar a táxi Índia livre para o seu ingresso no portão 3. Ok, então prossegue pela Índia. Prossiga pela Índia, segunda à esquerda e fique atento à aeronave da Web. Ok, pela Índia, o é o Ed 6741 na escuta do solo. Na escuta? Ok, só pra informação, um Embraer 190 vai ingressar na Taxi Índia e vai bloquear no portão 3 aqui. Ciente, 6741. Motor, boa tarde, Turo 941. Tá cruzando o 80, falando 50, motor 90. 1941, boa tarde, a sua identificação desse a 2 mil pés. Via chegada à área, ajuste 10113. 2000, obrigado a mais. Estou no 9941. Alívio de restrições de velocidade, 1941. Gente, restrições de velocidade, 1941. Do 4076, mantém a posição antes da Taxi Índia. Zona 44, boa tarde, acione identificação dessa 3 mil pés, via chegada à área, ajuste padrão. Livre lançamento, já recebe aquilo, reporte para descida. Cheguei para o gate 3. Descida até 3 mil pés, abaixo a artéria do comandante. Reporte cruzando 3 mil para modificação de regras, ajuste 1013. Alfa Vito Juliette, autorizado a decolagem, 160 com 10. Taxi Objet 6741 com 138 a bordo, 4 horas e 10, alterna com 5. Gente, o 6741 da Web está autorizado o táxi à direita, via Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 1.18.6, o ajuste é padrão. Autorizado à direita, via Índia, ponto de espera 18.6, ajuste padrão 6741. Kilo Romeu 11, vai passar o farol da barra, frequência livre para coordenação na região de Vera Cruz, bom voo. Frequência livre para coordenação, bom pouso, Juliette Quebec Kilo. Quatro, boa tarde, a senhora identificação de sal 050, vigilância chegada maré. Afirmativo, está iniciando a curva na presente Alfa Fica Juliette. Autorizado, cruzamento já aprovando a praia de Buraquinho, aguardando a transferência de comunicação. Juliette, está pronta a cópia? Exato, Cairo Lourenço, mil pés, via corredores Axé e Caixa Prego, estão no 7, a decola, o controle 1.9.8, a torre 18.6 e o transponder é padrão, o 0160. Afastando-se de Salvador, no litoral norte. Sua curva estará escrita a iniciar após 2 mil pés, uma terceira milha passando Salvador, 160 com 10, está livre para a decolagem, leve. Livre para a decolagem, 167 para todos. E a torre para o acionamento, Vitorinho de Juliette. Aumento e táxi, chamo para ingresso, Júlia. Boa tarde, o Papatango Alfa Victor Juliette, decolado da 17 na vertical de Buraquinho, prosseguindo mil pés, linha do litoral, forte, 20 milhas afastadas. Alfa Victor Juliette, ciente, mantém as condições visuais, reporte para o regresso, me escuta permanente. Mantém condições visuais, escuta permanente, reporte o regresso, Alfa Victor Juliette. Controle Salvador, boa tarde, 6741, passa 2 mil pés. 6741, boa tarde, contato radar na decolagem, passa 340, saída da EL. 340 na da EL, 6740. 6741.